pra mim é a cura da dor. Desejos é acontecer. Talvez para mim eles sejam o arco. Quer que seja a dor que sintas, se tu nisso acreditas, assim, dona do amor, és tu. Oh, relógio, desmancha prazeres. Já ouvi? Vá, levanta-te, dizes tu. São horas de começar o dia. Até ele me dá ordens agora. Mas uma coisa é certa. Não me podem impedir de sonhar. E talvez um dia... Assim, dona tua... Qualquer que seja a dor que sintas, se tu nisso acreditas, assim, dona do amor.